Olá, professores. Sou Jennifer, tenho 11 anos, estudo na EBM Victor Meirelles. Parabéns pelo seu dia. Obrigado por escolherem essa profissão, pois sem vocês não existiriam outras profissões.